Luiz Rogério Sodré, delegado operacional da 6ª SDP, conversou com nossa equipe na manhã desta terça-feira sobre a hipótese levantada na cena do primeiro homicídio do mês de fevereiro de 2014 na região do Porto Meira. Kiko, como foi identificado, era investigado por vários crimes, um deles um assalto ocorrido há cerca de 15 dias a um hotel na Avenida das Cataratas. Ele foi ouvido, diz o delegado. Ele chegou a ser investigado, havia uma informação naquela ocasião, um dia do assalto, um dia após o assalto, que esse indivíduo seria um dos autores desse roubo. Ele chegou a ser trazido até a delegacia, ele foi ouvido naquela ocasião, ele negou participação nesse crime e não foi reconhecido, não teria sido reconhecido pelas vítimas, né, pelas pessoas que estavam no local na hora do roubo. Em razão disso, ele foi liberado. Então havia realmente informação da participação dele no roubo, mas nada de concreto, não foi provado essa participação, não temos nada de concreto em relação a essa autoria. Ele era investigado por outros crimes? Ele já apuramos que ele tinha outras passagens naquela ocasião, mas em relação à situação do Mabu, não tínhamos certeza e não temos indício concreto em relação à participação dele. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.